Olha quantas vezes eu pedi uma oportunidade de falar, já que ninguém quis me ouvir e deu vontade de gritar. É foda crescer ignorado pelo irmão mais velho, aprendendo com os outros pivete que pagou de bola bet. É vero, sem roupa de marca, camisa da feira, imitação de Adidas Mali. Dançava e pegava as meninas no baile. Aos 12 eu fui pra rua fazer arte, aos 15 eu tava cheio de maldade, aos 17 dentro da legalidade, subindo todas as marquises da cidade até entrar pro tráfico de droga mais tarde. É, quem não tem grana vai pra rua ganhar. Eu fui malandro e não quis trabalhar. Quase que eu morri, comprei um monte de cordão que eu tive que vender. Fui preso duas vezes, dei sorte de ainda tá vivo pra contar. Várias vezes fiz Dona Selma chorar. Várias vezes deitei segurando a arma. E quanto pão e leite que eu tirei da mesa de alguma família vendendo cocaína. Mas eu nunca obriguei ninguém a comprar. Fora isso, era rap back, long neck na pista de skate. A maioria de vocês ainda bebia leite, jogava playstate. É, eu viajava no meu caderno, a meia na cabeça, os clipes dos state. Era aquilo que eu queria. Eu fui espelho pra alguns começar. Eu tive espelhos em quem me inspirar. Enquanto as rodas de rima batendo de frente, cuscando na praça pra gente poder fazer rima e dançar sem sofrer com racismo ameaça. É, vários moleque que eu vi começar. E é vários deles que agora estão lá, batendo de frente, cuscando ascensão e sem grana, sem roupa de marca, sonhando e sofrendo o que eu sofri por amar. Eu sofri por amar. Eu sofri por amar. Olha quantas vezes eu pedi uma oportunidade de falar, de gritar. Eu era um menino nada normal, batendo as latas de Nescau, pintando mamonas assassinas, soltando pipa no quintal. Faltou respeito desde cedo, vi os efeitos do preconceito. Eles riam na escola quando eu dizia que meus irmãos eram negros. Perguntavam quem foi adotado, qual de nós que veio com defeito. Porque nossa pele era diferente, mas nosso sangue era o mesmo. Só agradeço meu irmão Júnior, chegou no morro fazendo barulho, ganhou vinil Funk Brasil, volume 1, DJ Malboro. Já que ele nem ralava no shopping, rolava os clipes de hip hop. Trouxe pra casa um videotrack, tipo Pac S-Cube, Snoop Dogg. Criei o cabelo igual do Eminem, minha mãe disse que não pode, porque ele era casa de crente, não bastava nós ser pobre. Deslumbrava com os Nike Shock, as motos com cano esporte, o Chevette, baile funk, Bob Roo, Estrada da Posse. Com 16 eu conheci Lorde, começamos a subir edifício. Aos 17 a maconha, o hip hop virou um vício. Com 18 traficava, a vida ficava difícil, porque se eles não me odiassem, nós ia morrer invisível. Sabia onde davam as câmeras, onde tava os lança-míssil. Comecei a escrever rap e falar de tudo isso. Minhas rimas eram sujas porque o mundo tava um lixo. Minhas drogas eram pura, vagabundo via bicho. Via várias viaturas, sabia que era um risco. Fui além da loucura, sonhando em gravar um disco. Olha quantas vezes eu pedi uma oportunidade de falar, já que ninguém quis me ouvir de gritar.